Aveiro teve resultados positivos. Muito positivos, quer o município de Aveiro, quer o distrito de Aveiro, tem um excelentíssimo resultado, uma larguíssima maioria absoluta, o que diz muito de sermos um município e um distrito desenvolvidos politicamente, motores do país, com gente que sabe que é no trabalho, iniciativa privada, que está a essência da criação da riqueza e do emprego, e com o trabalho também dos nossos deputados, dos nossos autarcas, muito positivo e contributivo para que esta vitória tenha acontecido. Obviamente que o quadro nacional é um quadro muito importante. Esta eleição é corolário de uma legislatura muito difícil e, portanto, é um grande mérito, um enorme mérito do Dr. Paulo Portas e, especialmente, do Dr. Pedro Passos Coelho, pela forma competente e abnegada com que geriram a legislatura, liderando o governo. E esta é a grande vitória deles dois, obviamente, com a liderança do Pedro Passos Coelho, e é para eles que, obviamente, vai o abraço principal. Obviamente que o quadro político parlamentar é um quadro difícil, não conseguimos ter maioria absoluta, mas não há condições políticas do resultado desta eleição que não seja entregar a governação a esta maioria parlamentar que, não sendo absoluta, tem solidez política tirada deste resultado para poder fazer a legislatura. E, portanto, eu espero e tenho a profunda convicção que o Primeiro-Ministro que vai ser reconduzido e que vai ser competente na escolha de um governo que seja forte, seja sólido e que consiga fazer as pontes no Parlamento e na sociedade portuguesa para que este caminho de crescimento económico, de reformas estruturais, possa seguir a onda positiva em que já estamos a viver e que, apesar da derrota que o Partido Socialista teve nesta noite, não seja sinal de um Partido Socialista aliado dos interesses do país. Julgo que é muito importante que o Partido Socialista tenha essa atitude. Foi isso que eu entendi da declaração do Dr. António Costa, porque obviamente é Portugal que está em primeiro lugar, é Portugal que está em causa, é Portugal que temos que governar nestes próximos 4 anos. Fazer um tempo comparativo com o futebol, neste momento a bola está do lado PS, não é? Chumbar ou não o orçamento? A bola para já está do lado do Presidente da República, que tem que escolher, tem que indigitar Primeiro-Ministro, parece-me óbvio quem é que vai escolher. A bola a seguir tem que ser chutada pelo Primeiro-Ministro indigitado para apresentar uma boa proposta de programa do Governo e do Governo. Estou tranquilo e confiante que o Pedro Passos Coelho o vai fazer com competência. E a seguir é que vamos à bola seguinte, que é a atitude do Partido Socialista no quadro parlamentar novo. Mas é a minha convicção, gostava de repetir isto, que não havendo uma maioria absoluta, há uma maioria parlamentar com uma vitória politicamente muito expressiva. Eu relembro só que esta vitória só começou a sentir-se que ia acontecer há 6 meses atrás. Há um ano, eu nem diria tanto, em março, quando o Dr. António Costa assumiu a liderança do Partido Socialista, estava tudo decidido neste país. O governo ia ser derrotado, o Dr. António Costa era o salvador da pátria, e vejamos todos como em pouco mais de 8 meses tudo mudou, e de facto a esperança dos portugueses está nesta coligação do PSD e do PP. Portanto, o Partido Socialista tem um papel importante, mas não tem condições políticas de ser obstáculo a que a vontade dos portugueses se transporte, expressa nestas eleições, se transporte para a governação do país. Foi mérito do PSD ou do mérito do PS? Olha, na vida da política é como em tudo. Há mérito de quem ganha e há demérito de quem perde. Eu, em primeiro lugar, acho que há um grande mérito na forma como o Primeiro-Ministro e o Dr. Paulo Portas geriram a legislatura e acreditaram que o caminho que estavam a fazer, que teve e tem tantas dificuldades, tantas dores para tanta gente, mas eles estavam de facto no bom caminho, porque nós já estamos a sentir as vantagens do crescimento económico, do desagravamento fiscal, da recuperação da capacidade financeira dos rendimentos, do trabalho, e portanto, em primeiro lugar, o mérito é muito deles, é notável o trabalho que eles conseguiram fazer. Em segundo lugar, obviamente que a campanha foi muito bem gerida. a luta pela coligação, pessoas como eu, que lutámos durante tanto tempo para que os dois partidos fossem coligados às eleições, não podia ser de outra maneira, e a campanha é muito bem trabalhada, muito bem gerida. É de que eu acho que faltaram alguns excessos para trazer mais emoção, para que alguma gente pudesse aderir à campanha, mas pronto, não, a perfeição não existe. Agora também é verdade que o Dr. António Costa fez tudo errado. Desde o assalto que fez ao Partido Socialista para ser líder e uma campanha de curvas e contracurvas, de dizer uma coisa e o contrário dela na mesma semana, uma estratégia que, na ponta final, comete o erro capital, que é o erro de convidar o país a ter um governo do Partido Socialista com a extrema-esquerda. E, de facto, ele somou um conjunto de erros e, portanto, também há, objetivamente, nesta noite, de mérito do Partido Socialista. Há uma coligação ganhadora, que é o PS e o PP, não ganhadora como se queria, como ideia absoluta, mas claramente é uma grande vitória. Há um Partido Comunista que continua ali resistente nos seus tradicionais 7%, 7,8%. Há um Bloco de Esquerda com um crescimento notável e há um grande derrotado, uma derrota muito pesada, que é o Partido Socialista, Dr. António Costa. Falando particularmente em Aveiro, este notável é o Sérgio Estabilidade. Nós estamos a governar o município de Aveiro com toda a intensidade, numa circunstância de quem herdou uma Câmara inenarrável, num estado péssimo, com mil problemas. Estamos a meio do mandato, estamos agora na fase de passarmos da primeira metade para a segunda, com grande intensidade, sentindo que as coisas estão a correr bem, ao caminho certo. Estamos agora a aguardar o visto do Tribunal de Contas do nosso programa de ajustamento municipal para pagar a quem devemos. Queremos deixar de ser uma Câmara sem vergonha, que deve dinheiro a empresas e associações de sociedade social há 8 anos, há 10, há 15, há 16, o que é inadmissível. Portanto, o programa, o visto, é muito importante para que essa componente da credibilidade do município seja posta no devido lugar e, obviamente, vamos continuar este caminho de obra de realização de credibilidade. Já temos cativos umas dezenas de milhões de euros muito interessantes, e qualquer dia vamos falar sobre isso como pormenor, dos fundos comunitários do Portugal 2020, e portanto é esta lógica que estamos a trabalhar muito no quadro do nosso mandato, que é um mandato de 4 anos. Obviamente que dá sempre jeito na vida, ganhar dá mais jeito que perder, e portanto o facto de termos de vivermos na nossa coligação outra do Portugal à frente, uma grande vitória no município, obviamente que é um tónico positivo que registamos também com agrado e que nos ajuda também, é mais um estímulo. Mas obviamente que é o mandato, é o compromisso com os nossos cidadãos eleitores, é a tarefa que temos em mãos, que nos motiva e que obviamente nos vai continuar a fazer com uma grande dedicação ao trabalho todos os dias para cumprirmos bem os objetivos que nos comprometemos, e é a minha profunda convicção que o vamos continuar a conseguir dia após dia. Obrigado, Will. Obrigado.